Bem-vindos ao The Debate. O material que a gente analisa hoje é, olha, é um verdadeiro mapa da mina ou talvez um mapa do campo minado para quem se prepara para concursos de alto nível. Ele mergulha na Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, e disseca 131 questões da FGV. Exato. E o que salta aos olhos nesse material é que ele força uma pergunta fundamental sobre estratégia. A questão que a gente vai discutir aqui é: qual é o caminho mais seguro para aprovação? É construir uma base de conhecimento sólida, dominando a lei e seus conceitos a fundo, ou é mais inteligente focar na engenharia reversa, mapeando e aprendendo a desarmar as armadilhas e os padrões que a banca repete prova após prova? Eu vou defender o segundo caminho. A preparação mais eficiente é tática, quase cirúrgica. É sobre identificar onde a FGV gosta de derrubar candidatos e se vacinar contra isso. É um jogo de pragmatismo, sabe? E eu vou argumentar que essa tática só funciona se houver uma estratégia por trás. A verdadeira imunidade contra qualquer tipo de pegadinha, presente ou futura, vem de um domínio conceitual profundo. A base sólida é o que permite ao candidato navegar por qualquer terreno, inclusive os que ainda não foram mapeados. A minha visão é que a aprovação consistente vem do domínio dos porquês. Quando o candidato entende de verdade o espírito da LRF, resumido lá no artigo 1º como a busca por uma ação planejada e transparente, ele começa a pensar como legislador. As armadilhas perdem a força. Veja o caso da estatal dependente. O material dedicou um bom tempo a isso, e com razão, mas o poder não está em decorar a exceção do aumento de participação acionária. O poder está em entender a lógica. Dependência sobre o tesouro bancar a operação da empresa, seja pessoal, custeio, capital. O aumento de capital é investimento, não sustento. Uma vez que essa lógica se instala, nenhuma variação da questão te pega mais. A mega tabela de engenharia reversa que o material traz, apesar do nome, é, na minha visão, uma ferramenta excelente para reforçar esses conceitos fundamentais. Ela mostra, por exemplo, a altíssima frequência do tópico responsabilidade na gestão fiscal, provando que a banca valoriza, sim, o entendimento da espinha dorsal da lei. Olha, eu vejo por um prisma completamente diferente. A sua leitura do material é, com todo respeito, otimista. O próprio analista que montou o material não o estruturou como um tratado de direito financeiro, mas como um manual de combate. O nome é Mega Tabela de Engenharia Reversa. Ele tem seções chamadas Armadilhas, Questões Críticas, Síntese do Professor. A linguagem é de guerra. Ele não está nos convidando a uma reflexão filosófica sobre a LRF. Ele está nos dando um mapa de calor, apontando os hotspots onde a FGV concentra o fogo. Quando ele classifica estatal dependente e deduções da receita corrente líquida como nível 1, urgente, ele está dizendo: aqui é onde a maioria cai, então comece por aqui. A recomendação para refazer imediatamente um grupo seleto de questões A2, A7, A30, A41, A49, 189 é a prova cabal da minha tese. Ele não diz releia a lei inteira, ele diz domine estes problemas. Abordagem de Pareto, né? 20% dos problemas que garantem 80% dos pontos. Mas essa abordagem de Pareto é perigosa. Vamos pegar o exemplo da estatal dependente que você mesma citou. Focar só na armadilha específica que a FGV mais usa, a do aporte de capital, é uma estratégia frágil. A única maneira de resolver com segurança qualquer variação do problema é entender a diferença conceitual. De um lado, você tem o controle, que é sobre ter a maioria do capital com direito a voto. Do outro, você tem a dependência, que é sobre quem paga as contas da empresa. São dois eixos diferentes. O macete funciona para a questão 12, que o material aponta como modelo. Mas, e se na próxima prova a FGV criar uma questão que mistura os dois conceitos? E se a questão descrever uma empresa controlada pela União, mas que não recebe recursos para custeio, e perguntar se ela se submete aos limites de pessoal da LRF? Quem só decorou a armadilha da estatal, vai ficar perdido. Mas espera aí, você fala em e se a FGV criar, mas o ponto central da análise de 131 questões é justamente mostrar que a FGV não cria tanto assim. Ela repete padrões, a beleza da engenharia reversa é que ela é baseada em dados, não em especulação. O material não está dizendo, decore essa frase, ele está dizendo, a FGV em dezenas de provas testou este conceito desta forma específica, usando esta pegadinha. O nome que o professor dá é a armadilha da estatal. É um padrão de comportamento do examinador. O tempo do candidato é o recurso mais escasso que existe. Você realmente acha mais eficiente ele gastar horas estudando toda a teoria de direito societário por trás do conceito de controle e coligação, na remota chance de FGV inovar, do que dominar perfeitamente o padrão que, segundo os dados, tem uma probabilidade altíssima de cair de novo? O objetivo é passar no concurso, não virar um doutrinador em LRF. O objetivo é passar, concordo. Mas passar com segurança. A sua abordagem cria um conhecimento que eu chamo de casca de ovo. Parece sólido, mas quebra na primeira pressão inesperada. O meu método constrói uma viga de concreto. Pode devorar um pouco mais, mas aguenta qualquer coisa. O que acontece quando o candidato treinado no seu método encontra uma questão genuinamente nova? Ele não tem as ferramentas conceituais para raciocinar. Ele só sabe procurar padrões conhecidos. Mas aí é que está o ponto que você talvez não esteja considerando. O próprio ato de estudar pelas armadilhas treina uma habilidade meta, a de pensar como examinador. Você não está só memorizando a resposta da armadilha da estatal, você está aprendendo que a FGV adora brincar com exceções e com a diferença entre o sentido comum e o sentido técnico de uma palavra. Esse aprendizado se transfere para outras questões, sabe? Você começa a ler cada alternativa com uma desconfiança saudável, procurando onde a banca pode ter escondido a pegadinha. O meu método não cria um robô que só reconhece padrões. Ele cria um caçador de armadilhas. Ok. Eu admito que para um conceito mais isolado como o da estatal, seu ponto sobre probabilidade e sobre treinar a malícia do candidato tem algum mérito. Mas essa lógica de atalho se quebra totalmente quando a gente fala de um processo complexo, com múltiplas variáveis, como o cálculo da receita corrente líquida. Ali, focar em uma única pegadinha é a receita para o desastre. O cálculo da RCL, definido no artigo 2º, é um sistema. Você precisa saber o que entra na base de cálculo, receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, e o que não entra, como as de capital. E o mais importante, precisa dominar as deduções, que são diferentes para a União, para os estados e para os municípios. É um quebra-cabeça. Tentar montar esse quebra-cabeça olhando só para uma peça, por mais que ela apareça com frequência, não vai te dar a imagem completa. Eu discordo que a lógica se quebra. Na verdade, ela se fortalece. É justamente porque o tema é complexo que a abordagem tática se torna ainda mais valiosa. O examinador sabe que é complexo e ele explora isso. E os dados do material que a gente analisa mostram exatamente como ele explora. A armadilha de frequência altíssima, segundo a análise, é a que o professor batizou de miopia municipal na RCL. A banca joga lá uma alternativa, dizendo que o município deve deduzir as transferências recebidas do Estado, como o ICMS, ou da União, como o FPM. É uma isca quase irresistível para o candidato desatento. O material não pede para ignorar o resto, mas ele grita, cuidado, este é o erro mais comum e mais cobrado. A síntese adverte de forma direta, o município é o recebedor final, ponto. O checklist de consolidação pergunta, gravei que o município apura RCL sem dedução de transferências? Focar em neutralizar esse erro específico, que é o campeão de audiência nas provas da FGV, gera um retorno sobre o tempo de estudo muito maior do que se perder em minúcias do cálculo para a União, que talvez nem caiam. Mas essa sua precisão cirúrgica assume que a banca nunca vai inovar. A sua estratégia é ótima para lutar a guerra passada. Mas e se na próxima prova a FGV, sabendo que todo mundo já decorou a miopia municipal, resolver criar a miopia estadual? E se ela colocar uma questão sobre o cálculo da RCL de um estado, testando uma dedução nova que nunca caiu? O seu candidato, que focou 90% do tempo em neutralizar a armadilha do município, fica a ver navios. O meu candidato, que entendeu a lógica sistêmica das transferências constitucionais e por que algumas são deduzidas na origem e outras não, vai ter a ferramenta para raciocinar e resolver a questão inédita. O meu método o prepara para o inesperado. Olha, essa sua hipótese da miopia estadual é interessante, mas não é isso que a análise de 131 questões sugere. O que ela sugere é que a banca tem uma filosofia. E a filosofia por trás da miopia municipal é testar a lógica de quem recebe o dinheiro. O município é o destino final daquela verba, por isso ele não deduz. O Estado, quando repassa o ICMS, e a União, quando repassam o FPM, deduzem porque eles são apenas intermediários. O material, ao focar na armadilha do município, não ensina apenas a decorar uma regra. Ele ensina a lógica subjacente de uma forma muito mais rápida e aplicada. Ao entender o porquê da miopia municipal, o candidato já está indiretamente aprendendo a lógica que se aplicaria à miopia estadual. Ele aprende o princípio através do exemplo mais recorrente. É um atalho para o entendimento, não uma fuga dele. Um atalho arriscado. Você aposta na previsibilidade da banca. Eu prefiro apostar na capacidade de raciocínio do candidato. E isso me leva a um ponto ainda mais fundamental: a abrangência da lei. O material deixa claro que a LRF se aplica a todos os entes da Federação, União, Estados, DF, municípios e a todos os poderes, incluindo o Legislativo, o Judiciário e também os Tribunais de Contas e o Ministério Público. Compreender esse princípio de universalidade, entender que a LRF tem status de norma nacional para esses temas, é um conhecimento de ordem superior. Ele não resolve apenas uma questão, ele resolve dezenas. É um pilar conceitual que blinda o candidato contra toda uma categoria de erros. Mas aí é que está, a banca não testa o princípio de forma abstrata. Ela não vai te perguntar, discorra sobre o caráter nacional da LRF. Ela ataca de forma traiçoeira, com um vetor muito específico, que o material diagnostica e nomeia, o termo enganoso. A prova não vai perguntar sobre a teoria. Ela vai afirmar no meio de uma alternativa longa, excetuando-se os tribunais de contas por sua autonomia ou a autonomia do Ministério Público o retira do alcance da LRF. É uma isca. E a contramedida mais eficiente não é ter uma aula sobre a teoria da autonomia institucional versus as normas gerais de finanças públicas. A contramedida, pragmaticamente falando, é memorizar a refutação. Errado, a LRF se aplica a eles também. É desarmar a bomba que a banca coloca na prova, não estudar a física por trás da explosão. Eu simplesmente não consigo concordar com essa superficialidade. Saber o porquê é fundamental. Por que o Tribunal de Contas se submete? Porque ele gere seu próprio orçamento, ele tem dotação orçamentária, ele contrata pessoal, ele tem despesas, ele é um centro de custo fiscal e, portanto, precisa ser responsabilizado. Saber disso é o que te dá 100% de certeza. E se a banca, em vez de usar o termo enganoso de exceção, perguntar de que forma a LRF se aplica ao judiciário, por exemplo, na elaboração da proposta orçamentária? Quem só decorou o macete do não se excetua não sabe responder. Quem entendeu o conceito sabe que os limites de despesa de pessoal, por exemplo, são definidos para o poder como um todo. Esse é o nível de profundidade que separa quem passa de quem passa entre os primeiros. Isso, para mim, só há academicismo. A prova de concurso, na sua grande maioria, é um jogo de reconhecimento de padrões e eliminação de alternativas. O candidato precisa, sob imensa pressão de tempo, identificar a alternativa errada. Ele não precisa escrever uma dissertação. O material que a gente está analisando é um manual de combate, não é um livro de filosofia do direito. Ele nos diz: o inimigo vai atacar neste flanco, usando esta arma. Nossa função como estrategistas é preparar a defesa para aquele ponto exato. A sua abordagem forma um excelente jurista, um grande teórico. A minha abordagem foca em aprovar um auditor, um analista. São objetivos diferentes. A prova cobra o segundo. Focar no vetor de ataque, termo enganoso, é a forma mais rápida de imunizar o candidato contra o modo de operação da FGV nesse tópico específico. Então, para resumir o meu lado, Uma base de conceito forte é o que garante a segurança no longo prazo. É o que permite ao candidato não só desarmar as armadilhas conhecidas, mas, principalmente, raciocinar e neutralizar os problemas inéditos, as invasões da banca. É o que demonstra domínio real da matéria, não apenas reconhecimento de padrões. A análise que o material faz é um diagnóstico brilhante, mas deve ser usada para guiar o aprofundamento e não para substituí-lo. E fechando meu ponto, preparação para concurso de alto nível é um exercício de alocação de recursos escassos, principalmente tempo. O material é um mapa do tesouro que mostra onde estão os pontos. Uma estratégia que foca em desarmar as armadilhas de maior frequência e maior impacto, a estatal dependente, a miopia na RCL, o termo enganoso na abrangência é o caminho mais direto para a performance máxima no dia da prova. É uma aposta na inteligência dos dados que a análise nos forneceu. No fim, é claro que as duas abordagens não são excludentes, elas se complementam. A grande diferença e o cerne da nossa discussão está na ênfase, onde o candidato deve colocar a maior parte da sua energia, na construção da fundação ou no mapeamento das armadilhas que ficam no caminho. Exatamente. A questão é sobre o 80-20 do estudo. E para mim, a análise aprofundada de 131 questões deixa claro que entender o modus operandi do examinador é um investimento de tempo com maior retorno. A análise do material, considerando tanto a teoria que você defende quanto os padrões de prova que eu ressalto, continua sendo o caminho mais completo para quem busca mais do que o conhecimento, a aprovação.